Atlética 5. Azul 460, aguarda também. Tem intercessão também. É que tá bem perto do tráfego, né? Tá firme, já. Tá agora aproximadamente 4 milhas da KMC. É, tá bom então, obrigado. Gol no 455. No solo 06, direito 121, décimo 9. Direito 219. Meia desce para 2500 PS, reduza para 2109. Segue tráfego 12 horas, 10 milhas, um Airbus 190. Reduza 210, 2500. 4060, torre 1895. 295, 460. Juliette. Alfa vai reportando da Juliette. Vou no 4. Azul. 5048, autorizado pouso destino 0, vento 110 graus, 139. Tem livre pouso na pista 10, azul 5048. Azul 4060, ajuste 1017, continua aproximação, aguarda autorização. 17, 4060. Tango Zulu Hotel Lima, mantenha-se em condições visuais, não atrapalha para reportar neste setor. Reporta 4 milhas de Salvador. Comandante autorizado. Autorizado, Renato, Cristiano Zero, reporta RC366. Quatro, um no meio, desça para 4.000 pés, o ajuste 017, reduza para 2209, segue tráfego na posição de 2 horas, a 9 milhas, um Airbus 3 à noite. 4.000 pés, ajuste 017, reduzindo 2209, 34 no meio. Salvador Voz, 5-0-4-8. Autorizado pouso, pistão 0. E pouso no 0, 4-0-0. Então 3745, visual com embreagem da azul, final no 0. Afirmo. Então 3745, após o pouso do mesmo, autorizado a nem manter pistão no 0. A nem manter no 0, após a nave da azul, 3745. Bom, meu Golf Juliette Golf, mantém-se em condições visuais. Boa na proa de Paripe. Reportam através de Paripe, sem acesso. Na escuta os motores. Quatro meia, vou direto para servidor 366, descendo para 2500 pés, o ajuste 017. Vou direto para servidor 366, desce 2500 pés, ajuste 017, 346. Boa 962, desce para o nível de voo 050, programe para aposentar, volta servidor 366. Aqui é o Sainz, com 962. Afirmo. Programa para após ITAP, voo servidor 366 para o Renato da Piscina 0. Pode ITAP, foi voo 366, o 962 agora. Paripe, pronto, inicia o Romeu Bravo, está fazendo 510. Tente, vou passar o Ianco Romeu Bravo, tem que ser posto livre. Perdão, senhorita. Frequência livre, o Ianco Romeu Bravo. Livre. Estabilizado, campo livre, 3. Canem 6356, torre 118, decimal 95. Bom dia. Bom dia. 5048, Alfa Juliette pro 1, posição 1, caixa 1. Alfa Juliette, posição 1, azul, 4043. Bom dia, 863, com bem estabilizado. TAM 3745, veio do aeródromo 120 graus 139, autorizado a decolar para o sino zero. Comunico decolagem 190, TAM 3745. Oxiné 6356, ajuste no 097, continua a aproximação, informo 320 da TAN, iniciando rolagem, cabeceira no zero. A partir do pátio 3, posição 3. Solo Gol, 1864, informação Luf, para cópia ACO, 320 no portão 03. 264, aguarde 4, prepare a cuca para Marcelo. Trato, 264. Salvador, Oceané 6213, Centro da Golf, cópia Galeão, nível 320, na 8. 3, aguarde cópia na prepare a da El. É, Israel, 6213, Oceané. 10 graus, 139. Autorizado, pouso no 0, 6356. TV, final em nave, dá 10, TAM 3416. TAM 3416, torre 1895. 1895, obrigado. Final famoso, Elicia, o Rodo Bravo. Elicia, conhecimento, o Rodo Bravo. Retorno de Salvador, TAM 3745. Tá em nave da pista, 10. TAM 3416, boa tarde. Ajuste 1017, continua a aproximação, número 2, pouso. Segue a aproximação, ajuste 1017, TAM 3416. Controle Salvador, TAM 3745. TAM 3745, contato radar decolagem, suba para o 360, via saída da EL. Via da EL, quando possível, pro Edmótiva. Ótimo, somente com acesso possível, TAM 3745. Mantém. Vai atingir o 050962. Bono 962, desça para 2500 pés, o ajuste 07, autorizado a RNAV da pista 10. 2500 tem livre RNAV, 962. Salvador, Guardião 05. Prossiga, Guardião 05. Guardião 05, decolou da paralela. O terceiro patrulhamento litoral iniciando em Campo 1. 3, direita 121, décimo 9. Boa noite, 5 no litoral sul, escuta o controle permanente. Escuta permanente, vai pro de Campo 1. Seguirá até o farol 510. Gente, quando você estiver mais próximo do farol, você reporta o controle para a tropa de também. Autorizado o pouso, pista no zero, vento 110 graus, 129. Autorizado o pouso, pista 10, 34, 16. Sim, depois 125, decimal 1. Bruno 864, pronto para cópia. Pronto, 864. ACO 350 autorizado, via Upers do Luno 7. Fala pista no zero, curva à esquerda. O perfil da Puca, Jamo, Aracaju. 5101 no transponder, controle 12080. Autorizado para você, 350, Upers do Luno 7. Final da 10 com a primeira curva à esquerda para a decolagem, Puca, Jamo, Aracaju. 5101, 1208, gol 1864. Agora chame próximo a 3. Agora próximo a 3, 1, 3, 4. 6213, 1, 3, 4. 6213, 1, 3, 4. Galeão 360, via P November 857. Decola da pistão 0, curva direita no perfil da Gael, Leda e Irume. 5066 transponder, controle 208. Saiu e dirigiu a transmissão, podia confirmar a autorização com 62 dando 3, senhor? Sempre, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, via UP November 857. Cola pistão na zero, primeira curva direita, no perfil da Dael, Leda e Irume. 5066 o transponder, controle 1208. Entendeu, poxa, né? 62 e 93, autorizado a decolar da pista 10, com primeira curva direita, no perfil da Dael, transição Irume. Intercepta aerovia UP November 857. Acionado transponder 5066, controle 208. Correto, chame por antena 8. Chame na ponta na 8. Chame 62 no 3. 3, meia Júlia. Juliette com 62. 62. Salvador, tá 34 no 6, muito bom dia, tá com 6, Foxtrot. 34 no 6, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, tá 34 no 6. O gol, Juliette, gol. Atenção. São Paulo, autorização, 3-2-0. Interceptor final, 962 Agon. Volo 962, torre, 1-1-2-9-5. 1895, obrigado. Claro, bom dia, 962 Agon, ILS da GPS da 10. Volo 962. Ajuste no 017, vento 100 graus, 139, reporta 372. 1017, chamo 372. Tem subido até nível 115, correto? Porta revelada. Aqui, Delta Fox, não recebo ainda seu modo Charlie nem Alpha. Check. Voo 962, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 100 graus, 139. Sempre pouso no zero, 962 a gol. Conseguiu o táxi, o 3496? Até o 11. Até o 11, obrigado. Agora já recebo o seu modo alfa e chama. Tá, chame táxi. Eu vou chamar táxi. Tá, chame táxi. Fox ainda não recebo nem alfa nem chama. Jéssica, vai vindo pronto para o segundo lançamento. Porta para aqui, professora. Porta Arácio, vai vindo. Golfo Leste Golfo está visual com Terra Índia Coimbra. Meu Golfo Leste Golfo, sempre aconteceu. Lembra? Gol 1962, no solo 21, direita no 21, décimo 9. Direita 219, gol 1962. Ainda negativo, vou passando essa outra ponta. Abaixo de uma seleção de Salvador? Salvador. Gente, se até o pouso que a gente não recebeu, o senhor faz uma manutenção? Dá uma cena autorizada para decolagem. Agradecido, Quebec Kilo. Acho que é bem aquilo, mas quanto tempo para que a gente chegar no solo? 5 minutos. Gente, a porta cruzando o próximo pé. Vai tirar a porta na nossa, 4 mil. Ele é 6333, pronto, quase. Prossiga, 6333. São Paulo, Congonhas 360, via peso 1-0 até pro Bárbara, após a peso 1-6, segue com o Decola pista 1-0, curva direita no perfil da Dael, Leda, Mótica. 5064, transponder, controle 1-2-0-8-0. Gente, o Xenero 6333, localizado São Paulo, Congonhas 360, via peso 1-0 até pro Bárbara, peso 1-6 até Posmo, após conforme. Decola 1-0, curva direita Dael, Leda, Mótica, transponder 5064. 208 é o controle, portão 2, o Xenero 6333. Correto, chame pronto. Chamarão. Gol 9864, ano 61 a bordo, 2 horas e 30, deu para mim, o Jornal João Pessoa para o táxi. Direita Índia, ponto de espera 1895-1017, boa viagem. Direita Índia, ponto de espera 1895-1017, bom trabalho, gol 864. Estamos o Lua da Lima. Termo nível que passa, não recebo sua simetria. 962. Porto que é o número 500 pés, ingresso corredores visuais, reporte Veracruz. Azul 2773, funciona a identificação. Azul 2773, contato radar 74 milhas, do Oeste do Oeste Salvador. Voa na proa de mar, para chegar na mar e reporta melhor as descidas. Voando César, visual ao 17F Delta Fox. Gente, o F Delta Fox, ainda negativo, seu modo alfa no Charlie, reporta no César. Vou coordenar com a Infraero. Então vou direto SAP, descendo para o nível 050, na chegada mais. SAP 050, tá 360, obrigado. Corregou o autorizado Alhaia, decolado sino 0, vento 110 graus, 139. Quente, chame a torre em 118, decimal 95. Exatamente, certo. Vai, deixa a Patagônia Data Fox, ajuste 1017, vento para cheque 100 graus, 12 nós. Autorizado final no 7, reporta na curta. Autorizado final no 7, reporta na curta, Eco Data Fox. Opção 665. Mantém-se em condições visuais, reporta no farol da barra. Então 05, confirma a posição? Guarda 05, na boca do rio, mantém entre 200 e 310 de prazo, se não puder. Autorização, Guarulhos. 2067, a guarda própria, prepara a Dael. Dael, guarda. Veracruz. Patagônia Data Fox, avistado, autorizado pouso, pista no 7, vento 100 graus, 129. Autorização, Bruno 864, decola os 28, controle Salvador 120, décima 8. 120.8, gol 1864. Pressionador, gol 1864, 1600, subida na Fuca. Gol 1864, contato radar decolagem, sua para 350, via saída Fuca. 350, via saída Fuca, gol 1864. Azul 5021, pronto, Fater. 021, pronto, Fater. Guarulhos 300, pistola 0. Que maneiro, mais forte. Depois da pistola 0, primeira curva à direita no perfil da Dael, linha da morte. 5-1-1-2, o transponder, controle 1208. Autorizado 300, a rota pistola, depois da pistola 0, curva direita, Dael, linha da morte, transponder 5-1-2, controle 1208, o azul 0-1-2. 5021, no correio, chame para o trocado 3. Câmara Plano 3745, chama Recife 251. Agradecido, azul 2773. 2773, você para o nível de voo 060. 060, 2773. Bravo Serra Serra, repórter no Parque do Iguaçu. Acesse o patente do helicóptero próximo à boca do rio. Severas Cruz, correto? Sequência. Troca whisky, siga. Autorizado Tiago Novembro Juliette Delta, número 10 da cola da 17, direita, axé, 01-2312, transponder, controle, 208. Sobre o farol de Tapuã, 500 pés. Passo qual PLB, 2? Só não copiou o PLB. 037, treinamento táxi com a torre em 1895, ajustado 2017. Sem controle. O senhor está sobre o farol de Tapuã, mantendo 500 pés? Solo Salvador, é hoje, né? 6333, busca acionamento na A2. Meia 2, 1, 3, na 8, autorizado, deixa eu ver, tá? 3.005, boa. Sonar do Chinelo 2. Chinelo 6333, pronto pra push? Afirmo, 6333, o 2. O 2, autorizado, deixa eu ver, tá? Camará. Alô, Gol 2067, continuando a autorização? Agora, tá pronto? Guarulhos 360, veio peso 10, decola da 10, direita da El, Leda, ótima. 5121 no transponder, controle 12080. 5122, transponder? 5121. Negativo, 360, peso 10, leda da El, Leda, ótima. 521, controle 208. Correto, chamei pronto na 10. Sou Gol no 454, gente da Golf, autorização para Confins, bom dia. Sou 454, aguardo cópia para Confins no nível 360. Prepare a arma. Vai preparar a arma, 360, obrigado. Zulu November, prossiga. A November de Charlie autorizado no 05, decola da 17, direita, axé, 0, aciona 5136 no transponder e o controle em 12080. Decola restrito inicialmente ao 9000 até a liberação do controle ou farol da base. November Oscar Whisky, Libitac chama para ingresso. Fica para 0122 o transponder. Corrigindo. Mas mantém o 5136 e. Chame a torre para acionamento táxi de decolagem 1895, ajuste no 097. Está no pátio 4, qual que é o B? 7. Pode estar para o servidor 366 para Renato da Comunidade. TAP 366 de Santora 25010 0097, o azul 282763. Bravo, Serra Serra, Torre, 1895. Torre 7295. Salvador, muito bom dia, Papa Romeu Bravo, Serra Serra. Bom dia, Papa Tango Bravo, Serra Serra. Ajuste 1097, vento do aeródromo 090 graus, 139. Prossegue para a espera em, no farol Itapuã, reporta visual com recolha até no final, 1-0. Afirmativo, vai para Itapuã, a extensão do Bravo Serra Serra, se autorizado, seria pouso no passo 3, apenas para desembarque do passageiro. Cliente, Bravo Serra Serra, aguarda a coordenação, vai para ele. Vai aguardar o Bravo Serra Serra, Itapuã. É, com o Zulu Novembro. Autorizado o acionamento e... Pois não, autorizado o táxi, chama para ingresso. Estabilizado 3606. 3606, torre, 1895. Obrigado. Paulo, é o Ocean 6333 para o táxi. Com 135 a bordo, 3 horas e 50, alterna Galeão. Direita Índia, ponte espera 1895-1017, boa viagem. Passamos Vitor Índia Juliette, mantém-se em condições visuais, corredores, porta em Paris, recebido o conselho. Correu 3606, passou 372, baixando para baixo. São 3606, tráfego avistado, autorizado o pouso, pista 10, vento 110 graus, 119. O número pés, decola 17, direita axé, até Valença, TGL e retorna. 0130, transponder, controle 208. Autorizado, chame táxi. Ah, chamaram táxi, jogo. 02. Alô, Santos, 2067, 186, 4 de autonomia, Galeão. Pátio 1 no Índia, ponto de espera 1895, 1017, boa viagem, 2067. Pátio 1 no Índia, ponto de espera 1895, voa, 2067, boa. Chame 6203, após o gol, autorizado no 8, chame táxi. Após a passagem do gol, está autorizado o feedback acionamento, chama táxi, 6203, excelente. Ativo, 1895 da presente com 1017 na gente. Approach control, good morning, azul 4485. Maintain level 170, I have golf information, I feel. 1895 da presente. 9X Mari, and report west for 10. 9X Mari, I'll report, could you coordinate direct to ETAP? Clear to ETAP position. Clear Approximately top position, Azul 4485. Estamos 119, 20 sobrevoo de aeronave. Zero está sobrevoo de aeronave, não vai ter sinal no zero nem na taxiway. O próximo é a taxa do apatado. Eco Zulu Novembro, autorizado a decolar para o estando 7, vento 110 graus, 119. Stan 3606, no solo 41, chama solo 121, decimal 9. Oceané 6333, autorizado a decolar para o estando 0, vento 110 graus, 119. Livre de decolagem, 6333. Oscar Whisky, autorizado a LEM, mantém piscina 7. Ponte aqui com controle, Mike Delta, pode repetir aí. Serra Vita 372, pode passar para a torre, Azul 2773. Irmo, chama a torre em 1895. 1895, pô. Poderia confirmar, teve um problema de ondulações. Azul 2773, torre 1895. Sobe a serra no solo 42, vai estacionar a frequência disso. Olha, o Vitor de Juliette encontra com o Oscar Mike Delta, decolou de Valença para Manati, com 3 a bordo, semana 1447 do pouso de Manati. Está copiado o Vitor de Juliette, obrigado. Dê frequência livre para o mesmo. Controle está ciente, frequência livre. Azul 2773, boa tarde, avistado. Autorizado pouso, pistão 0, vento 120 graus, 109. Primeiro pouso, Azul 2773. Oxalé 6333, decola os 43, controle 120, decimal 8. 208, mano. Lima, Mike, Romeu? Assuma, papapá, Lima, Mike, Romeu, autorização, tá bom. Número 24, prepare a arma. Água, vou aguardar o último. 1454, pronto pra cópia? Leda. Posso dois muito direto, Leda. Direto, Leda, minha 363. E a Júlia pode ir pra uma rotatória da presente já? Autorizado, direto, Thiago. Valeu, Castigo. Taxi 62 no 3, temos 142 a bordo. Gato 1 no Índia, ponto de espera, 295, 1017 no ajuste, Goiás. É a 9, após o avião que ingressa para nós. Azul 4485, engine level 170, stop for this and request to Sierra Vista 366. Azul 4485, descent at level 050, and maintain top position. After top position, fly Sierra Vista 366. Maintain top position after top position, direct to Sierra Vista 366. Azul 4485. Bravo Serra Serra, bom dia, prossiga. Sobe 4-3, vacionado, pra cá, o destino é Serra Índia com Índia. Ah, Romeu. Afirmativo, Papa Romeu, Bravo Serra Serra. Chegou agora, desbastou passageiro, já vai decolar. Serra Índia com Índia, é isso? Afirmativo. Só um minuto, pra 4. Solo 2 round, good afternoon, the 4167-10-4, Romeo, let's go, we're classified level 320, you can begin on the right spot. 1867, send back for class, prepare dial departure. Departure, the 4167. Solo, Salvador, 3-7, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 773, não, Alfa Kilo 73. São 4 então não vou. Confira o nome do outro 2773. Autorizado até colapso no 0, vento 110 graus, 129. Decolagem no 0, gol 2067. Papa Romeu, 9, Verônica Whisky, decola os 46, segue para o Itapuã, controle Salvador, 120, décima 8. Farol de Itapuã, 1208, 9, Verônica Whisky. Pode ser 62, 6213, autorizado, Arém, manteve-se no 0. Controle Salvador, November Oscar Whisky, decolagem da 17. Nova Romeu November Oscar Whisky, mantenha-se em condições visuais do meu teste no corredor XE. Gente, condições visuais do meu teste, November Oscar Whisky. November Oscar Whisky, se reporta no solo da barra, quando possível seu estimado de pouso em feira. Afirmativo, November Oscar Whisky. Bruna Lepa. Gol 2067, decola os 47, controle Salvador 120, décima 8. Como é que o número vai direto em IDC, aguardando a autorização para a pressão do 105? Foi direto em IDC, subindo para o 105, ainda aguardamos o seu estimado a pouso. Enche no 550, voa direto em IDC, o F do 90. Confirme. Gente, aguarda só mais um minuto. 895, Rio de Janeiro. Salvador. Gol 1 no gol 2067, 2067, decola. Gol 2067, contato para a decolagem, Sul 360, via CDD. 360 da El. Pronto, Copa, na 6 4 454, autorizado Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, via Pesolu. Via DCT Leva, após DCT Nítico, depois a Pesolu 2. Restante conforme o rosto. Nível de voo 360, saiu da Arbor 1, após o Velofa, decola da 90 direita, o código é o 5124, controle 120, décimo alto 0. 120 o quê? 3. Chama Recife, 1251. 251, 6333. 80. Ok, está autorizado 360 para Confim. Decola da 10, Arbo 1, Elefa. Voa direto em Nítico, intercepta para o Brasil 21. Segue conforme o plano de voo. Transponder 5124 e o controle 12080. Gol no 454. Patango Vitor, Índia Júlia, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 7, vento 090 graus, 129. Livre no 7, Índia Júlia. 1454, cotejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento, portão 04. Vamos chamar pronto, 04, obrigado, 454. Lima Mike Romeu, papapá, Lima Mike Romeu, pronto, corta. Lima Mike Romeu, autorizado, Sierra Bravo Golfo Oscar, via Pesolu 7, Bravo Sierra Índia, após o Pé Whisky 1-0. Eu de voo 400, saiu da Arbor 1, após a posição Elefa. Decola da pista 1-7, com curva à direita. O código é o 5103, o controle Salvador 90 decimal 80. Papapá Lima, Mike Romeo, informo saída Arbor 1 após Elefa. Arbor 1 com Elefa, na próxima sua, na América. Confirme para o B, Lima, Mike Romeo. 02, na próxima, para a próxima. Jato Backtrack, Lima via Oscar, estacionar a frequência livre. Mike Romeo, contingimento correto, chame pronto, pushback acionamento. Confirmando. Operacionamento táxi decolagem, 3 Salvador no noite, decimal 95, ajuste no 0 no 7. Papa Lima, Michael Meu, chama no ponto de espera da Papá. Para o 105 para lançamento de Pequedê na vertical do aeródromo. Gente, o Júlio Esquebequilo, autoridade subida 105 na vertical de Veracruz, é forte pronto para o lançamento. Estão indo bravo, Esquebequilo passará pronto. Azul 4485, Azul 4485, fly to Sierra Vita 366, descend to 2500 feet. KNH-1017, clear final, report to final. Roger, descend to 2500 feet, clear to RNF runway 10, wheel call. Azul 4167, pronto, cópia. Excelente. Azul 4167, pronto, cópia. Affirm, large copy to 4167. Azul 4167, approved to Sierra Bravo Kilo Papa via for Zulu 10, then pull back position, Papa Uniform Bravo Alpha Victor, then upper Zulu 16, then Posmo position, Papa Oscar Sierra Mike Uniform, then as filed. Flight level 320, dial departure, then Motva transition. Departure runway 10 after departure right turn, squawk code 5134 and departure control frequency 120.80. Clear to Campinas, via Alpha Zulu 10, full back Alpha Zulu 16, Cosmo, then as file, flight level 320. Departure runway 10, right turn, dial departure, Motva transition, squawk 5134, departure frequency 20.8, as 4167. Azul 4167, read back correct, call me for pushback and start, report number 3, position 4, Romeo. Azul 4167. Tá bom, quem prossegue pra feira? Gente. Era o controle, ano 208, bravo, que manja. 67, confirmando? Positivo. 867, aguarde o número 2 para a cópia. Saída vai ser? Saída Arbor 1 após Elefa. Arbor 1, obrigado. Voo 2067, chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 128, decimal 35, bom voo. Confirme? Bravo Serra Serra, aguarda só um minuto. Andarem 2835. 2835, 2067, boa. Azul. 4485, passing Sierra Vitor. 366, running site. Roger Azul, 4485, call now tower. Frequency 118.95, have a good land. 118.95, great. Eu quero ver, Pátio. Pátio tem rimar aí pra ver. Foi 1 no 8 decimal 95, Serra Azul Eco, ajuste no 0 no 7. Bravo Serra Serra na escuta? Na escuta Serra Serra. Do Salvador para Serra Índia Queens, eu confirmo. Afirmativo, cara. 4485. Azul, 4485. Good morning. I have inside, got to land runway 0, wind 100 degrees, 12 knots. 4465, clear to landing runway 10. Gente, 02 POB pátio 3, confirma a decolada direto do pátio? Afirmativo, senhor, está autorizado direto do pátio. Gente, para autorização de adicionamento e decolagem, extintor em Salvador 18 decimal 95, ajuste 097. 095, braço para a Serra. Está pronto, por isso é que acionamento igual no 424. Confirme? Azul 2788, gente do hotel, pronto para a cota. Pode bater 3.500 até Caixa Prego e a porta Caixa Prego descer para 1.500. Positivo. Muito obrigado. Confirmando, prepare sair da Boba Frutinha. Boba Frutinha. Pronto, pushback, acionamento. Conta o... Farol da Barra. Funciona na Farol da Barra, o Bravo Cilindra. Chamé 6213, chama agora o centro de Recife, frequência no 25, decimal 1, secundário 28, decimal 35, bom voo. O 251, a secundária? 28, decimal 35. 2835. Cruzar na retaguarda do Azul. Gente, Papão, meu Serra Azul Eco. Autorizado cruzar a retaguarda do Embraer da Azul, repórter eixo livre. Repórter eixo livre, abre lá. Zero, sai da árvore, uno, após a lefa, decola da 1-0 com curva à direita, o código 5144, controle Salvador 208. Uno, código 360 para Brasília, decola da 10 com curva à direita, no trecho da árvore 1, seleção lefa, no trecho do 17 aerovia, com a aqui do ponto para o plano 5144, transpondo 208, dando... Eu fiz o 1-867. 1-867, contagiamento correto, chama o ponto pushback acionamento, portão 3. 1-867. Request pushback is up for Romeo Azul 4167. Azul 4167, wait for pushback and start. Just 1 minute, please. Okay, position is 4167. Salvador, voz 2759. Confirme? Não, confirme, 1320, informação até. Azul 5021, pode aprovar. Tender? 021, aguarde coordenação por dentro. Ô, Motiva. Faz um instante. Eu vou ingressar no litoral. Sim, Tiago Leco, guarda a transferência. Guardando. Tiago Leco, transfere controle Salvador no 20-18. 20-18, eu agradeço. Autorizado 3.500 pés, novembro, Oscar Whisky. Controle, boa tarde, é o Papa Romeu, Serra do Leco. Papa Romeu, Serra do Leco. Prossegue condições visuais, reporta o farol da barra. Ah, reportará, Serra do Leco. 4485. Azul 4485. Roger, contact Salvador Ground, 121-9. 1219, today, Azul 4485. Quebec, que está passando ali próximo a Cairo, mantendo 3.500 pés, que irá iniciar a descida logo em breve para 1.500. Siga a frequência para coordenação de tráfego e bom toque remetido em Valença. 3, Lima. Solo, Bravo Serra, Serra. Bravo Pro, Serra, Índia, Corinja. Gente, Bravo Serra, Serra, visual, decolou ao 01, chama controle em Salvador, 120, decimal 8. 128, Graco, Bravo Serra, Serra. Azul 4485, we have an aircraft of your company waiting in your park to start pushback on apron number 3. Ok, Roger, Azul 4485. Azul 2788, pronto cópia? Pronto cópia, 2788. Azul 2788, autorizado Paulo Afonso, via Zulu 9, Frotia. Nível de voo 150, saída Boba, após direto Frotia. Decolada 10, curva esquerda. O código é o 5157, controle Salvador 9208. O Azul 2788, autorizado Paulo Afonso, pela Zulu 9, saída Lotar, Proti, nível 150, decola da 10, curva esquerda, transponder 5157 e controle 1208. Azul 2788, Boba Froti, protegimento correto, chama pronto, faixa 3. Chamada pronto, faixa 3, o Azul 2788. Uno 25 decimal 45, secundária 126 decimal 85, bom voo. Azul 4167, clear to push and start from the text. Clear to push back and start up, Azul 4167. 5 decimal 1, secundária 128 decimal 35, bom voo. 251-2235, boa tarde. Frotia, decolada 10 com curva esquerda, o código 5147, controle 908. Temos o nível de voo 370 aprovado para Fortaleza, decolada 10, curva esquerda após, no perfil da saída Borba, tração Frotia, intercepta Pêsulo 19 até Bangu, após ser conforme. 208 com controle Salvador, acionando 5147, o TAN 3416. TAN 3416, confirmando a saída é Momo, transição Froti. Momo, transição Froti. Momo, Froti, 3416. O restante da autorização permanece, 3416, cotejamento correto, chame e puxa acionamento 11. Chama na graça. Azul 2788, na escuta? Na escuta, 2788. Mude a saída para Momo, Froti. Momo após Froti, Momo transição Froti. Saída Momo transição Froti, Azul 2782. Está pronto para o táxi 454, PLB de 185, 3 horas e 5, alterna Campinas. Voo 1454, autorizado táxi via pátio principal Índia, ponto esperado 10, Torre Salvador 18295. O ajuste do altímetro 9097. Afirmativo, táxi autorizado, em de posição. É chamado 895 no 097, ajustado 434. Solo Salvador, passaria do 2262, informação ao hotel. Vitória Conquista. Passaria 2262, aguarde o Conquista. Prepare a água, Uno Elefa. Abra Uno Elefa, passaria 2262. Não recebi a mensagem, não.